é uma riqueza extraordinária, sobretudo que assenta nas nossas estrelas. Estas crianças representam uma estrela de todas, são nossas todas. E por isso iluminam muito mais a Oliveira do Hospital. A Oliveira do Hospital hoje, com este desfile, tem um brilho mais intenso. É uma cidade muito mais bonita. E por isso eu queria dar os parabéns a todos os agentes educativos, desde os professores aos auxiliares, aos encarregados de educação, porque eu acho que é um momento marcante e que são todos parabéns. O tema deste ano são os heróis, nada mais adequado, não é? Para estes meninos que hoje vêm vestidos de heróis e de heroínas, são variados os temas, mas são também mais de 1.300 as pessoas que hoje estão aqui a desfilar nesta iniciativa. Como é que é possível uma mobilização deste género? Isto deve-se muito à comunidade educativa, tem a colaboração e a parceria da Câmara Municipal, mas deve-se muito à comunidade educativa, e que nós somos, tirando Lagares da Beira, somos uma terra sem história e sem tradição no Carnaval. Mas hoje este lançamento e este nascimento que houve deste desfile de Carnaval destas nossas crianças, acho que se tem vindo a afirmar, e todos os anos eu noto que a sua qualidade vai melhorando. Há aqui uma melhoria acentuada, quer dizer que a comunidade educativa dedica-se. E isto é formação integral das nossas crianças, não é perda de tempo, é as nossas tradições, e por isso eu acho que todas as nossas crianças têm heróis, têm modelos, têm sonhos, como sabem, e por isso o tema está muito adequado. Toda a gente está de parabéns e boa nova também.